Conversas Aleatórias. Olá, caros ouvintes. Boa tarde para todos. Começa agora a 46ª edição de Conversas Aleatórias. Edição para 1 de setembro de 2013. Há precisamente um ano estávamos não a publicar, mas sim a gravar a primeira edição do Conversas Aleatórias. Na altura, o programa também ia para o ar aos domingos, mas às 12, na ainda Rádio Antena 1. E desde então, desde a primeira até à 46ª edição, e assim esperemos que continue, fomos tendo, como felizmente, enfim, sempre aconteceu, fomos tendo três presenças que se tornaram habituais neste espaço radiofónico. Eu, Carlos Bonaparte, o Joaquim Pereira e o Nuno, para quem passo agora a palavra. O Nuno Miguel está aqui para dizer boa tarde nesta emissão especial. Vão já perceber porquê, mas antes de eu me adiantar, pergunto ao Joaquim Pereira como está. Está bom? Muito boa tarde a todos. Vai-se andando conforme nos deixam. Não nos deixam ir assim muito bem, mas nós remamos contra a maré e seja o que Deus quiser. Ou então, como uma amiga minha disse ontem, eu perguntei-lhe, então como ela está a férias, como é que têm sido as férias? Tens andado bem? E ela, tem, eu aprendi a caminhar com os meus pais bem cedo, ainda sei caminhar. Continua. Nós hoje temos uma emissão diferente do habitual. Quer dizer, nunca uma emissão é igual à anterior. Mas hoje os assuntos são outros. Começo por perguntar ao Joaquim Pereira. E vamos já, eu começo por ele, porque quer o Nuno, quer o Carlos, já estão habituados a fazer retrospectivas e recordações noutros determinados espaços ao sábado ao fim da tarde. Começo pelo Joaquim a perguntar, um ano depois da primeira gravação, que alguém também faz anos nesse dia, já não sei quem, no dia 1 de setembro. Nenhum. Também não. Um ano depois da primeira gravação, neste seu primeiro ano radiofónico, que nos diz? Ora bem, o que eu tenho a dizer é que, no ocaso da minha vida, esta foi uma experiência que eu nunca imaginei que me meteria nestes assados. Bem, uns assadinhos bem agradáveis. Você usou exatamente essa expressão na primeira emissão, o meter nestes assados. Ah, ok. Para quem nunca esteve à frente. Não, eu sei, mas achei piada exatamente as mesmas palavras. É, porque a coisa é assim mesmo. Eu, quando me convidaram para fazer este programa, não é que pensasse duas vezes. Falou mais alto a vontade de fazer mais uma coisa nova na minha vida. Ora, das várias coisas que eu tenho feito até hoje, esta nunca me passava pela cabeça. Eu lembro-me que, miúdo, quando havia as festas escolares e a minha professora toda cheia de coisa, Joaquim Luís vai ali fazer isto, falar aquilo, e lá ia eu para cima do palco, falar ali ao microfone para assistência. E coisa que a mim me fez sempre uma impressão foi encarar multidões. Mas como aqui só estamos dois? Inclusive, no meu casamento, eu era uma pilha de negros por ver a multidão, as pessoas que estavam ali à minha ver. Aqui, ao princípio, também pensei um pouco nisso. Mas, como as pessoas não me conhecem e não me estão a ver, e eu só tenho aqui estes dois camaradas. Camaradas não, vá por aí, camaradas, é comunas, e não vamos por aí. Sou política, já falamos aqui no outro dia. Eu sou comunista. Não me chamo camarada. Então, os colegas. Colegas e amigos. E só tenho a dizer que estou maravilhado e... Bem, estava a dizer que os ouvintes não o veem, mas no domingo passado houve um ouvinte que o conheceu. Conheceu pois. A sua cara. É um momento radiofónico de outros tempos. Bom, mas tem que fazer um balanço positivo ou negativo. E diga que é positivo, estão aqui duas armas, uma cada lado. Apontadas às têmporas. Às têmporas, que é para reventar logo os miolos. Mas... Qual é a sua, falar em experiência, o que é que de novo trouxe em relação ao seu dia-a-dia, ou semana a semana? Eu limitei-me, quando vim para aqui, e não sei se vocês se lembram, frisei, eu não estou a falar para o microfone, eu estou a conversar com dois amigos, como se estivesse à mesa de um café. E que estão mais uns tantos a ouvir do outro lado. Exatamente. Mas como os outros eu não os vejo, portanto estou aqui tranquilamente e maravilhado. Está aqui o microfone, mas é como se não tivesse. Eu só espero que os ouvintes não digam assim muito mal de mim, que são chatos, que eu sou assim. Eu sou boa pessoa e faço por dizer o que sinto. Carlos, que dizes? Este primeiro ano de programa... Foi uma experiência interessantíssima, este primeiro ano. Para todos os efeitos, para mim é uma novidade fazer um programa com outras duas pessoas. E muito menos um programa que, por regra, é assim. Ou seja, já me aconteceu até fazer um programa com três pessoas. Foi quando fizemos a emissão de 3 anos da Rádio Interweb. Tivemos 4 ao mesmo tempo. Pronto. Mas foi uma... Ainda assim, foi uma emissão especial e tal, enfim... Mas, nestas circunstâncias, de facto, nunca me tinha acontecido e acaba por ser uma coisa muito positiva. E mais ainda, porque conversas aleatórias é um desafio. Eu nunca estive tanto tempo nem a confrontar-me com opiniões, nem a dar a minha opinião. O máximo que eu tinha estado era 15 minutos semanais, era só eu. Aqui, pronto, depois a ouvir os comentários, aqui não. Aqui há uma intervenção... Em direto. É uma intervenção contínua. E realmente é uma coisa que, pronto, que me fascina bastante. Para falar, já falamos tanta coisa que é... Aprendi muito com vocês dois. Espero também ter ensinado alguma coisa. Enfim, comigo não se aprende muita coisa de jeito, mas... Não se aprende nada, só... Ou isso, pronto. Com nenhum dos três, coitadinhos. Já não disse nada, que era para... Eu é que não ensino nada. Pois é, coitadinhos. E pronto, é isso. Eu faço um balanço extremamente positivo. Da minha parte, eu já disse isso ao Carlos há uns meses. Resultou como eu tinha previsto no início. E eu para aqui mais a lançar perguntas e a dizer coisas que me dizem nada de jeito. O Joaquim, com o seu contexto historial, com o seu... Não foi assim que eu disse na altura. Não, pronto, vamos mudar. Hoje o assunto vai ser expressões estrangeiras. É o que ele faz, que fez vocês trazerem para aqui. Nós aqui nunca dissemos no uau. Obrigaram-me a ir buscar coisinhas. Tá. O seu conhecimento histórico. Mas eu não o digo. Uau! O seu conhecimento empírico a trazer para aqui. E o Carlos também as suas opiniões bem indicadas e fundamentadas, e também aceitar o outro lado. Isto está a resultar. De seguida, façamos aqui, eu vou fazer um resumo, um sumário. Nós na escola tínhamos a lição número 1, sumário, continuação da aula anterior. Um sumário mês a mês, e peço-vos, para também não ser tão maçador, peço-vos para interromperem alguma coisa que se lembrem de comentar, no género, um tema que gostaram mais, mês a mês, um tema que gostaram mais, ou uma emissão que vos ficou na memória por algum motivo, também eu próprio vou fazer o mesmo. Nós começámos no dia 2 de setembro, a gravação, como o Carlos disse, foi no dia 1. A primeira emissão foi publicada no domingo, dia 2 de setembro, com o currículo do Joaquim Pereira, ou seja, foi a apresentação do novo locutor da rádio, porque, no fundo, era isso, estávamos a introduzir a nova personagem aqui na rádio e apresentar o currículo do Joaquim Pereira. Claro que essa ficou na memória aqui do senhor doutor. Foi, além de ser no doutor, seu... Doutor, vírgula, excelentíssimo senhor... Engenheiro. Além de ser no seu dia de aniversário, foi a sua primeira experiência. Se calhar foi o melhor presente que a gente conseguia arranjar naquele dia. A brincar, agora a falar a sério. A brincar, que eu digas, foi mesmo uma prenda... Fantástico. E estes bocadinhos que vimos para aqui continuam a ser prendas, porque é o melhor bocado que eu tenho da semana. Ah, não viste, Carlos? Começa a chorar. Até a mim me deixou emocionado. Por acaso, buscar um lenço. Por acaso, a brincar, mas deixou-me mesmo emocionado. Por acaso, não estava à espera de ouvir isso. Nas duas emissões seguintes, falámos sobre o Carlos, porque foi lidar com deficientes e associações de apoio a deficientes. Depois, muçulmanos, e fechámos o mês com os Estados Unidos da América, esse povo muito... Bom, outubro, racismo, tema que nunca... Eu nunca ouvi algo, já ouvi falar racismo, de racismo, não sei o que é. Não. Eu também não. Outubro, racismo, povos latinos, crise e doping. Gostei. Também não, doping não também sei o que é crise, nem doping, também não sei o que é nada. Mas achei piada, gostei da emissão sobre os latinos. Ah. Quando nós fizemos as relações entre portugueses, espanhóis, franceses e italianos, falámos do rei e a diferença de postura entre os jogadores, fomos até à Romênia e tal. Novembro, Brasil, Estado Novo contra a Democracia, católicos e outras religiões. Aqui destaco, obviamente, as duas primeiras. O Estado Novo, a segunda, o Estado Novo, o dia 11 de novembro, Estado Novo Democracia, porque foi dos debates mais intensos, mais acesos. E mais históricos, partidos, mais preenchidos que tivemos aqui, mas ainda mais, eu estou a falar da minha parte, vocês falem quando quiserem, ainda mais destaco o de 4 de novembro, porque foi a partir daí, e também aliado à Gabriela, a novela começou a dar na altura, que eu comecei, aliás, se ouvirmos a emissão do dia 4 de novembro, vão verificar que a opinião que eu tinha antes deste programa sobre o Brasil e a opinião que eu tenho agora, como se chama dizer, é o preto contra o branco, não é assim que se diz, é o... Não. É um grande contraste entre aquilo que eu achava antes daquela altura e o que eu acho agora sobre o Brasil. É para o norte e para o sul. Esta emissão sobre o Brasil, não só, mas isto também me ajudou muito a mudar a minha opinião. Aquilo que o Carlos estava a dizer ao cabo, eu estava a ouvir e a sorrir, porque a pensar, daqui a pouco vou falar nisso quando falar sobre o Brasil. O que tu estavas a dizer sobre aprender coisas e ouvir posturas diferentes, ouvir outras perspectivas. Se há programa em que me aconteceu isso neste ano, foi no dia 4 de novembro, sobre o Brasil. E o povo brasileiro, os brasileiros no geral. Ias dizer alguma coisa? Não. Dezembro. União Soviética. As brincadeiras da comunicação social. Foi naquele contexto da brincadeira da rádio australiana sobre o nascimento. Não, sobre a rainha de Inglaterra. Sim, o nascimento. Sim, está bem. O fim do mundo. Que afinal não aconteceu. Com muita pena nossa. É mais uma ilusão. Na altura ainda estávamos falando sobre os sonhos. E fechamos o ano com o tema mais simpático, que é falar sobre a Coreia do Norte. Vira o disco. Está com o mesmo? Janeiro. rádio, a importância da rádio, a história da rádio, a falta de civismo, daqui o que eu estava a falar nisto, a vida para além da morte e as segundas oportunidades, isto baseado no Armstrong, quando o Lance Armstrong confessou que tinha usado doping. Exato. O que é doping? Não sei. Quer saber. Fevereiro, personalidades, história de Portugal, a eternidade ou não das ligações, as coisas são todas passageiras, o lidar com a fama, mais um contexto esportivo, quando o Pistórios, o Pernetas, matou a namorada. E fechamos o mês de Fevereiro com as manifestações. Aqui, claro que vou destacar a emissão de 3 de Fevereiro, porque é a emissão mais longa que tivemos até hoje, quando nós falamos sobre... O que é bom. É bom nós termos a emissão maior de todas quando falamos sobre nós, sobre a nossa história. Isso. Mais uma hora e meia de programa a falar sobre a personalidade de história de Portugal. É de fixar isso. Olha, por acaso, olhas tu aqui a reparar uma coisa. Era o aniversário da minha mãe. Dia 3? Dia 3, vamos achar, mais uma personalidade, não da história de Portugal, mas da sua. 1915. Também. E 15? Já anunciou o Titanic. As personalidades da história de Portugal, e que eu lembro de falarmos sobre muita coisa. Sobre o Dom Dinis, sobre o Ronsonado. Bom, e a claro, está bem. E em março, mentira, Venezuela após Chávez, foi na altura em que morreu o homem. O Papa, foi na altura em que foi eleito o... Francisco. Este mês de março foi agitado. Foi o Francisco. O Bergoglio. Depois falámos sobre o teatro e recordações. A importância que têm as recordações na nossa vida. Abril. Jornalismo. Como é que anda o jornalismo cá? Isto a propósito do Dia Internacional, Dia Mundial de Jornalismo. Regionalismos em Portugal, mais uma emissão de uma hora e tal. E depois o PREC. Na altura do 25 de Abril falámos sobre o que foram aqueles dois anos a seguir ao 25 de Abril, 1974. Em maio... Ia falar joguinho? Não. Não, é que era, foi uma fase das muitas que temos tido, infelizmente, na nossa história política. Se, maio, povos das regiões em Portugal, como é que se comportam os povos? Se há um determinado aspecto comum, mais uma emissão de uma hora e não sei o quê. Forma de comunicar. As emissões maiores têm sido sobre o nosso país. É o conhecimento que nós temos. Não, mas é bom também falarmos sobre nós. Nós estamos mais um bocadinho... Estamos em cá. A forma de comunicar, como é que se comunicava antes na comunicação social, e não só, e hoje, quando falámos sobre o Bielaré e tal. Festival Eurovisão e o futebol em Portugal, ou seja, doentes. Em junho, homossexualidade, pena de morte, sim ou não? Pena de morte a quem aplicar isto? Este capítulo teve. Este assunto teve 2 capítulos. É. E depois fechámos o mês com Santos Populares. Em julho, antes do final da primeira temporada, só houve uma emissão, falámos sobre o famoso ter de as obrigações sociais, as hipocrisias obrigatórias que cada um de nós tem. Até agora tivemos 2 emissões na segunda temporada, em agosto. Falámos sobre o Reino Unido, abrimos com britanizações. E na semana passada falámos sobre o que é viver bem e ser feliz. Neste. Sim, Carmo? Não, sim, todas as regras. Já acabei. Pronto. Não, mas dizias neste... Neste contexto, depois ia partir para outra coisa, por isso é que eu estou a dizer para interromperes agora. Pronto. Então, eu talvez para que acabasse todos os temas, porque não estava acordado de todos. Já acabei. Tu recordas o que é que eu disse, tu falaste na Roménia? Tu falaste o que é que eu disse na altura sobre a Roménia, não? Não te recordas? Nos latinos? Sim. Não. Nem sei se falámos muito sobre a Roménia. Acho que não, mas como tu falaste na altura... Falámos superficialmente. Sim, uma referência. Porque eu lembro-me... Eu perguntei porque... Entanto, pouco depois disso conheci uma pessoa da Roménia. E depois, logo depois conheci outra. E agora a minha ideia da Roménia é muito mais clara do que era na altura. E só para saber se tinha dito coisas muito diferentes do que é que eu penso agora. É o que aconteceu comigo, por exemplo. Eu hoje dou por mim... Ainda nem vos contou isto a nenhum de hoje. Não é todos os dias, mas quase, segunda a sexta, à 1:30 da tarde, ligo o canal Record para ver o noticiário do Brasil. Coisa que eu antes, oh, Brasil, ah, distância, não sei o quê. Ah, é não, eu só ligo... E o que é que se vê no Jornal do Brasil? Homem estrupiou mulher. Garoto matou pai e mãe. Soldado continua desaparecido. Chuvas fortes mataram 20 pessoas no São Paulo. Bem... Autocarro foi sequestrado, não sei o quê. Mas é só isso, é. Aquele jornal do Fala Brasil, é, a primeira meia hora é só crimes. Desculpa de meter aqui uma parte, não está no programa, mas... Ah, hoje não há programa. Acerca dessa situação, eu tenho, e falei aqui com certeza na altura disso, já não me lembro, mas devia ter falado. Tenho muitos familiares que emigraram nos 1900 e poucos. E, claro, depois tiveram a sua descendência. Claro, eles foram daquelas pessoas que lutaram e tiveram sorte e subiram. E dava-lhes para vir cá a Portugal e eu, nessa altura, convivia com eles. E além dessa convivência, que se falava isto e aquilo e aquilo outro, sobre a criminalidade principalmente, também revistas e jornais que eles às vezes traziam, e onde eu me apercebia dessa situação horrível. Por essas e por outras, é que estou aqui, que nunca fui ao Brasil e agora muito menos, por várias razões e mais uma, pelo simples facto de que eu ouvia, arrepiava-me todo o facto de eu ir na rua e levar um anelzinho de porcaria, eu sei quê, e ser morto só por causa de, até levava um dedo e tudo. Isto é um pormenorzinho, coisa, isso que levou-se de tal ordem que o Brasil... Eu na altura comentei que um amigo meu foi de férias durante o mês e viu-se envolvido em três circuitos. Mas é engraçado que eu ainda assim acho que nos últimos anos a criminalidade nas principais cidades, seja Rio de Janeiro e São Paulo, desceu. Ou se calhar é isso que querem fazer passar cá para fora porque vêm os Jogos Olímpicos e o Mundial de Futebol. Porque... Não tenho a certeza. Acho... Há dois fatores. Primeiro é esse. E depois, como essas cidades subiram de tal ordem. Agora, por muito, há mais vigilância, é certo, mas a diferença não deve ser por aí fora. Falou em ir ao Brasil, e para dar outro exemplo da mudança, eu na altura, e comentei o mesmo que o Joaquim, que comigo o Brasil é bem ao longe, está bem é longe. Nunca és daqueles, não quero daqueles ir, países hoje, a visitar. Não foi hoje, mas foi para aí há um mês ou dois. Uma amiga minha brasileira já me perguntou quando é que eu vinha de férias, porque queria me levar lá ao Brasil, porque eu já comentei com ela que queria conhecer certas partes, sobretudo ali para os lados da Bahia, Salvador. Pois, porque é assim. Desculpa, Carlos, aproveitar precisamente isso. Para ir a esses lados, é assim, lá para cima, para a Bahia, para o Pernambuco e essa coisa toda, ainda era capaz de... Pois, mas é que eu quero ir. Eu não quero ir para o Brasil, nem São Paulo, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Nem para Porto Alegre, nem para... Diz cá. Mas quer dizer, atenção, porque estas cidades acabaram por prejudicar muito turisticamente o Brasil, porque há muitas cidades, a maior parte do Brasil é calmo, é aceitavelmente calmo, sei lá. Santa Catarina, olha, é talvez o estado que eu mais gostei de visitar, digo eu, sei lá. Há, por exemplo, toda aquela área ali do sertão brasileiro. É, Roberto Richards. Que tem o seu conservadorismo, e esse conservadorismo gera muita violência também. Mas, ao mesmo tempo, é uma violência que nunca acontece por acaso. Não é? Há muitas vinganças familiares e não sei o quê. Mas, para todos os efeitos, não é eu ir na rua e sou assaltado só porque sim. O que é o que acontece, principalmente em São Paulo e pronto, e em Rio de Janeiro e por aí. É, eu, pessoalmente, a minha ida do Brasil foi das coisas que não mudou assim muito neste ano. Foi o contraste meu. Bem, já passámos um terço do programa, não vamos estar todo o programa a falar sobre o Brasil. Hoje, logo no início, temos que a missão especial, além de ser aniversário, porque falamos aqui em off, em off. Já sabe dizer também em off, falar em off, que é fora, com o microfone desligado. Falámos aqui sobre esta semana, se cada um quisesse trazer assunto, como não são obrigados, o 25 de Abril, naquela noite em que alguém disse para a mulher, estamos cozidos. O 25 de Abril serviu para dar liberdade às pessoas, se quisessem trazer, como quisessem trazer, mas é que ninguém sabe o que é que os outros estão a pensar, comentar hoje, quer dizer, eu sei o que é que estou a pensar, mas não sei o que é que os outros estão a pensar, comentar. Portanto, cada um trazer um assunto, mas seja segredo para os outros e dizer só no momento da explanação. Gostei de explanação do tema. É o que eu digo. Vocês estão a aprender. Estão a aprender comigo. Pó. Gaba-te. A explanação do assunto que cada um quisesse fazer. Eu posso começar ou começam de vós? Como é? Olha, dou prioridade a quem quiser. Por mim, podes. Como eu já disse aqui muitas vezes, Eu venho sem ideias preconcebidas. Não, não é preciso, bastava chegar aqui e lembrar-se alguma coisa durante a conversa. Bem, se calhar vai acontecer nos próximos pode minutos. Acontecer durante a conversa. Carlos. Agora estar a pensar. Bem, como se costuma dar nestes casos a prioridade aos ceguinhos. Pois é, coitado. Podes começar tu. Me bate muito a ver o microfone, são. Olha ali o gráfico. 10-0. Já foram os tímpanos aos ouvintes. Então aqueles que estão a ouvir com os, isto é, os é desculpa. Peço eu desculpa porque isto é obra do melhorante das técnicas de rádio. Coitado. Está bem, arrebentaste, pá. Eu vou buscar eu por acaso nem tinha pensado de trazer isto, mas foi uma coisa que me aconteceu ontem e lembrei-me logo. Amanhã vou falar com os dois amigos, colegas, companheiros. Viu que eu não disse camaradas? Viu e ouviu. Centro de Saúde. Consulta. 11h30 da manhã. O familiar meu. Chegámos lá 11h15, 11h20. 11h20, 11h30, meio dia menos 20, meio-dia, meio-dia um quarto, meio-dia e meia. Pouco depois, meio-dia e meia, ele foi confirmar. Desta vez, sim, porque já tinha acontecido uma vez com ele, a médica tinha esquecido que tinha consulta com ele. Desta vez, a própria funcionária do Centro de Saúde disse, não, desta vez a doutora não se esqueceu. Foi, é a mesma ideia. Ainda estava um senhor antes dele, e era para as 11h30. Conclusão, foi atendido à 1h05. 95 minutos, mais uma hora e meia, à espera, uma consulta que estava marcada. Comenta-se isso com outras pessoas, ah, é normal, e tal, comenta-se com alguém que vem de França, que diz, eu chego lá ao Centro de Saúde, sou atendido na hora em que está marcada. Estou a falar de França, estou a falar de Alemanha, estou a falar de outros países, mais ou menos, nesses aspectos, um bocado mais à frente que cá o burgo português. Eu acreditem que eu fico a pensar numa coisa. É normal, quer dizer, está marcado. Isto é uma coisa que não comentamos aqui assim tão diretamente, podemos já falar de indiretamente, mas as coisas estão marcadas. Está, o calendário está feito, não é só para nós. Aquilo começa às 8 horas, há uma consulta às 8, ou às 8h20, sei lá, 8h40, ou meia hora, não sei como é que fazem, ou de um quarto em quarto de hora. E é normal, se fosse um atraso de 5 minutos, 10, porque basta dois utentes anteriores demorarem mais um bocado na explicação, então, 5, 10, até 15. Agora, além de ser 1h30, 1h35 de atraso, ser um sistemático, é normal, mas aceita-se isto. Porquê, Joaquim Pereira? Porquê? Porque, infelizmente, lá estou. Eu, se calhar hoje vou. Sabes, estão a vir-me muitas vezes esta palavra à boca. Cada vez estou mais feliz neste país. Rimo muito. Nós. Ora diz. Para o mal, estamos condenados, desde há muitos séculos, a ser um país sem respeito pelo próximo. Sim. E no que consta, então, na saúde e outros fatores, por exemplo, no adiante, não há civismo, não há respeito, não há normas, não há nada. Nós dizemos, horário é inglesa, mas quando é coisas de horários cá em Portugal, é à portuguesa, porque o mesmo espetáculo que está para começar às 9 horas, só começa às 10. Porque é normal. É o costume. Está marcado para uma hora, mas começa a 3 horas. Até parece mal começar a hora. O português está habituado. Por exemplo, tu marcas um encontro com um amigo, com uma pessoa qualquer. Essa pessoa aparece de meia hora ou 3 quartos de hora ou uma hora. Mas, pá, sabes, é isto, é aquilo. É normal. Computando com o Carlos isso agora, que até parece mal começar a horas. Como vocês sabem, andei eu muito responsável por muitos espetáculos para começar a horas. Estava uma história começada para as 9h30, ia começar às 9h30, e os outros colegas lá do grupo, colegas, estou a falar de pessoas bem mais velhas que eu, os responsáveis, ah, mas já vais começar? Estou só 9h30, porque, mas não podia começar, tinha que dar mais 5, 10 ou 15 minutos, meia hora. Estavam admirados por eu começar a hora ao teu oficialmente proibido cumprir horários neste país. Foi que ele disse, parece mal. Por exemplo, nós tínhamos um ditado, não sei se isso ainda se passa, que a TAP tinha, por norma, as partidas sempre atrasadas. Mas aquilo é... Epá, sabes como é? É assim mesmo. É assim mesmo. Exato. A frase é assim mesmo. O horário está marcado para X horas. mas tem de partir depois, porque se partir à hora, epá, o que é que se passa? Passa-se alguma coisa? Ou já vai embora. Epá, e agora aquelas pessoas que se atrasaram a pois contar... Pois é, coitadinho. Atrasaram-se a contar com a partida do avião. Claro, que já chegam lá a pensar que o avião vai ser atrasado. Carlos, ias falar. Não, já agora falei em falta de civismo. Pois, mas eu não... Mais para ti, para outra coisa. Para outro assunto. Sim. Então, antes... É que vocês falaram do respeito, falta de civismo e tal. Eu, ao pensar nisso, nem pensei tanto por aí, porque para já, a falta de civismo já foi um assunto comentado aqui no dia 13 de janeiro, já deste ano. Mais do que falta de civismo, não estou a dizer que não é sobre tudo isso, porque pode ser. É falta de respeito pelo próximo. Não é só isso. É o facilitismo. O que é que eu quero dizer com isto? É o dar tolerância, como lá está, como se fosse uma coisa normal. Dá-se tolerância, na minha perspectiva, a mais. Continuando na saúde, a mesma pessoa que eu tenho no centro de saúde, no final de abril, teve uma intervenção num hospital que era para estar lá às 9 da manhã. Ele só deu entrada ao meio-dia e tal. E porquê? Mas já se esperava, eles lá já sabiam. Ele só chegou lá às 9 horas para dar o sinal que estava e não sei o que é. Mas mais. A intervenção só foi depois do almoço, 2, 3 da tarde. Não foi o único, estava um senhor com ele que tinha vindo de Castão de Paiva. E estou a dizer isto tudo para quê? Para chegar ao fim e sublinhar que quer um quer outro, tinham que estar em jejum. Obriga a pessoa a vir de acordou às 5:30 da manhã de Castão de Paiva. Não tem carro. Estou a falar da outra pessoa, não foi familiar, sei lá. Às 5:30 da manhã levantou-se. Para estar às 9 horas, porque para ser logo para logo amanhã para depois comer. Já sei que é fácil aguentarmos uma, duas, três. Agora, desde 5:30 até às 3 da tarde, 4, com uma intervenção para um meio sem comer. 5:30 não, deve ter que ser antes. Não, levantou-se às 5:30. Exato, mas teve que ficar mais horas sem comer. Pois, tinha comido no dia anterior. Pai, 8 horas ou 12, depende das operações. Sim, já percebi. Obriga uma pessoa a vir de lá cedo, de acordar ainda antes do nascer do sol. Vem de lá de longe. Chega lá, só dá entrada 3 horas depois. Só é operado depois do almoço. Mas até é brincar, o que é? Porque eu falando do facilitismo, dá-se tolerância. Que, é de género, deixa estar, como quem diz, eu da próxima vou eu fazer isso, vou eu também chegar atrasado, ou vou eu atrasar-me isso aqui. Eu acho que se facilitar mais. E porquê é que eu estou falando isso? Não se esqueça o que vai dizer. Não, não fala agora, depois. Neste caso específico de operações, há operações e operações. Eu, infelizmente, lá está outra vez. Então, hoje vai ser uma manhã de infelizmente. Infelizmente, amanhã também é um dia chato para mim. Conclusão. A propósito de operações, há operações e operações. Por exemplo, há casos, mas eles sabem isso muito bem e deviam de organizar os horários da pessoa, principalmente para alimentação, porque tem de estar em jejum tantas horas, tem de estar... coisa. Mesmo que não houvesse caso à alimentação, é uma questão... De... Pois, não tem nada. Mas eu estou a falar no caso específico só das operações. Ora, se eles sabem que a operação vai ser só às 5 horas, ou às 6, ou às 7, e que a pessoa tem de estar em jejum aquele tempo todo, havia de haver uma pessoa que visse, bem, esta pessoa vai para ali àquelas horas, tem de fazer isto e aquilo, portanto, até 6 horas pode comer. E então, a partir daí... tinha de se sujeitar realmente às regras necessárias para a operação. Porque depois há o tal caso, que vocês falaram aí muito bem, pós-operatório. A pessoa também vai estar outra vez muitas horas sem comer. É certo que eles põem uns soros e umas coisas e não sei o quê. Mas a barriguinha é que está ali a dar horas. Conclusão, o tal homem de Castelo Paiva teve 24 horas seguidas sem comer. Filho, isso ou até mais, depende das horas que comeu na noite anterior. Infelizmente, há pessoas que ultrapassam essas 24 horas. E eu estava a falar no facilitismo, diz cá. Agora, só uma outra questão, ou aquela em que tens que beber 3 litros de água por causa de um exame qualquer, não podes ir à casa de banho, e depois, em vez de estar ali, em vez de ser atendida, atendido muito tempo depois, muitas pessoas... Eu conheci uma pessoa que teve que cancelar um exame. Porque estava num estado tal, já tinha perdido os sentidos uma vez, queria ir à casa de banho, na força de não, para não ir à casa de banho, acabou por desmaiar. e tiveram que lhe cancelar a operação porque ela teve. A operação, o exame, porque ela teve mesmo que ir à casa de banho, não havia outra hipótese. Obrigaram-na a ver aqueles 3 litros de água que era assim quase de seguida. E ela ficou ali, ficou nunca mais atendida e teve que cancelar o exame por causa disso. E agora outra parte. Isto também acontece, infelizmente, que é outra das coisas que este país é forte. Às vezes é má organização dos horários. Mas outras vezes, e muitas vezes, e nas próprias consultas acontece isto. Porque apareceu um amigo, uma amiga, não sei quem, tá? E pega, e aquilo é que nos tribunais... Passa à frente do final. Há tribunais. Estão ali os casos para serem julgados e não sei quem. Para o fim, vem aquele caso do amigo e do parceiro, para cima logo para ser resolvido. É o que se vive neste país, é o compadrio. É o compadrio, olha, sem comentários. O facilitismo aplica-se também a outras coisas. Nós, nos últimos dias, em termos de comunicação social, fomos inundados de comentários sobre uma entrevista que a Judite Sousa deu a um senhor, um jovem cheio de tatuagens e que tem muito dinheiro. A família vendia minerais, pedras preciosas e tal, e isso aqui. Na altura de. Na análise posterior à entrevista, quando Marcelo Rebelo de Sousa esteve a falar sobre isso, como a própria Judite Sousa na TVI realmente criticou-a, disse que talvez tenha estado demasiado dura, demasiado tendenciosa e tal. Mas, e a sensação que me deu, e certeza há muita gente que viu aqueles minutos, o Marcelo Rebelo de Sousa parece quase que estava a pedir desculpa por criticar alguém. Exatamente. Parece que estava a pedir desculpa por dizer uma coisa que era real, que foi, tu falhaste. E o que é que eu quero dizer com isso? Voltando ao facilitismo. Eu concordo, e então desde que fui à missa, amém, nosso pai, amém, concordo que haja tolerância e a pessoa ser tolerante e perdoar. E já falámos aqui sobre segundas oportunidades. Eu estou aqui a misturar vários temas. Não é de propósito, mas já cada vez. Isto é para mistura. Não, a recordar temas, já falámos aqui. Já falámos aqui sobre segundas oportunidades e tal. Mas não acham que se anda a facilitar demais, já há muito tempo, do género, deixam lá, foi um erro. Mas nesta atitude e quase pedir desculpa, porque muitas pessoas não criticam, porque têm medo de outra reação, ou então dizem, não é nada comigo. O quase pedir desculpa por criticar, por não está a inventar nada, está a criticar uma coisa que realmente aconteceu, e não se está a facilitar demais, isto acaba por ser uma sequência que vai cada vez pior, porque quanto mais se facilita, mais erros cometem, e estas coisas à volta cada vez são piores. Seja lá no que contexto for. Vou ligar. No contexto... Atenção, que eu não sou contra o perdão, contra a tolerância. No contexto do historial das comunicações e já perdi o que é que estava a pensar de início, mas a ideia que eu tenho é esta. E principalmente tu, Nuno, que estiveste ligado ao meio à comunicação social. Antenor é um órgão de comunicação social. Antenor é um órgão de comunicação social. Mas estás aqui fechadinho. Ele está a falar em convívios com convívios outros com colegas e outros profissionais. E tu sabes muito bem que uma das coisas que, mesmo sem ser no contexto jornalístico, nem de radiofónico, nem nada, há coisas que está criado desde pequenino que nós não podemos dizer as verdades nua e crua às pessoas. Podem. Não vamos outra vez ao ter. É o tal... Eu frisei. É a educação que nós recebemos quando andávamos a mamar o leitinho da mãe. Olha que tu não fazes isto. Não olha que tu não fazes mal. Aquilo. Olha que parece mal. É. E não sei o quê. Mas e nós... Pois, mas ao contrário, mas pode. Segundo dizem, todos somos livres de dizer o que queremos. Sabe? Mas condicionados à situação. Mas há coisas que me ensinaram que não se podia dizer. Ensinaram. Eu discordo disso que me ensinaram. Mas há coisas que me ensinaram que não se podia dizer. Mas estás ou não estás a dizer o que eu disse? Nós mamámos isso no leitinho da mãe. Só logo de pequeninos ali. Leitinho, olha que tu não podes fazer isto. Olha que não digas aquilo. Olha. E chegámos a adultos, chegámos ao convívio social. E aquela coisa está de tal maneira entranhada a nós que nós apetece-nos explodir pela boca fora, dizer as coisas na hora e coisa que deve ser, mas se fizermos isso, estamos sujeitos a levar um tiro. E se não fizerem? Se não fizermos um tiro, também estás a dar. Mas se não fizeres, está a melhorar um bocadinho para melhorar a sua volta? Lá estás tu nas tuas utopias. Se uma pessoa faz mal disso... Tu convences-te que consegues corrigir o mundo? Não é o mundo, mas não, as pessoas à volta, já me aconteceu, estás a dizer que eu consigo. Pelo menos uma coisa. Há coisas que eu não facilito. Mas isto tem um parâmetro. Mas fora desse parâmetro, tu não consegues fazer. Podes fazer ali com duas, três pessoas, fazer aquilo e dizer... Eu já fui corrigido por coisas que decidi da sua família. E fui corrigido. E não fiquei transtornado, nem fiquei lixado por isso. Até agradeço. Tal como eu também já... Se as pessoas fossem inteligentes e analisassem realmente as situações, até deviam de agradecer. Epá, tu fizeste mal isto assim e assim. Falarem em fazer mal, não é deviam de agradecer, é deviam agradecer. O de não existe aí no meio. Tem o dever de. É a nova ortografia. É o acordo, está bem. É o acordo. Peço o meu pai, erro qualquer coisa, é o acordo. Olha, ainda no outro dia acabei de apanhar uma, lá está mais uma parte. Que é uma uva. Naquela coisa, o bom português. Andam na rua a perguntar isto e aquilo e aquilo. Amanhã, né? Olha, isto assim, leva assim, leva... era uma palavra que levava acento agudo. E já não leva? Não, tem de levar porque o I é que é acentuado. Mas qual palavra? Epá, era isso que me fugiu. Eu só fixei que era o I. Se levava, continuava a levar acento agudo, ou se já não levava. Sim. Claro, 90%, não leva acento nenhum. É o acordo. Mas, por acaso, essa palavra, e depois a locutora explicou bem, que nesse... Ah, era uma... O I fazia vogal. Fazia... Ditongo? Ditongo. O I fazia ditongo. E para destruir o ditongo, porque o I era a sílaba tónica, então tinha de levar o I para cortar. Porque senão era... Dói ou... Sim, é um exemplo. Cortava. Do I ao ídio. O ídio é uma doença da vinha. O I leva acento agudo, porque senão, o ídio. Doido, sim. O ídio. Mas até aí, as pessoas vêm à frente das pessoas a dizer erros, ou a escrever erros, e não corrigem. Sabem que está mal, mas ficam com lá. Ah, não é nada comigo. Ah, a pessoa ainda vai ficar chateada. Ah, tá bem. Isso é. Carlos, ia falar. Pois agora não sei, mas ia falar... Tenham a mania de cortar a palavra à pessoa. O que eu um bocado estava a falar quanto do poder de... mas eu só sei o que dizer, porque eu estava a falar quanto disso do poder e nosso poder e do ter de... É porque estavas a falar, vamos nós voltar à questão do ter de, e que não é não se pode e não sei o quê. Eu não estou a dizer que não se pode, nem o Joaquim estava a dizer que não se pode, fomos educados ou seja, ensinaram-nos que não se pode. O que não quer dizer que, de facto, esse ensinamento seja correto. Eu lembro de uma situação muito, muito engraçada. Tinha a minha sobrinha 5 anos e disseram-se que era feio. E a minha mãe disse uma coisa como, essas coisas não se dizem. Pronto, se quiseres não dizes nada, mas ou então dizes que está bonito, mas não dizes que está feio, essas coisas não se dizem. E fiquei a pensar, olha que bom, ensinar. Vocês chamem-me normal, chamem-me que quiserem, mas eu estou a imaginar essa cena e muitas outras. Uma pessoa vê algo que está errado à sua frente e que acha que pode ficar melhor, mas não pode falar. É assim, eu sou da opinião... Oh, Nuno, mete nessa cabeça. Já tens idade... Não na cabeça, eu já não sou tens assim. Idade para... Eu não sou assim, ainda não veio um tiro por causa disso. Mas estás sujeito. Eu sou desta opinião. Não sou duro. Eu sou desagradável, mas sou... Eu sou desta opinião. Sou direito. Eu estou aqui, tenho o direito de me sentir o melhor possível. Como é que eu me posso sentir o melhor possível? Primeiro, fazendo o melhor por mim e pelos outros. E segundo, exigindo dos outros o mesmo. Quem me respeita, respeita. Quem não respeita, pensa a andar. Somos 7 mil milhões de pessoas, eu nunca vou ficar sozinho. Quase que ficas. Pois quase que fico e estou muito bem assim. Mas antes, muito poucos e muito bons, do que mais alguns e a qualidade diminua substancialmente. Não é? Sei lá, eu realmente... Porque é assim... E se estar muitas vezes rodeado Quantas e quantas pessoas que estão, são muito conhecidas, conhecem, e quantas delas são felizes? As pessoas têm muitos conhecimentos, muitos contactos, muitos amigos e a felicidade, não é? Nós estávamos à história de o que é ser feliz. Ainda. Estamos aqui numa. Ainda. Foi ontem, parece. Daquelas séries que eu vejo na televisão, que é o. Midsummer Crime. Aquilo é fantástico. Então houve um fulaninho que foi assassinado e depois era o funeral. E havia uma. Que era a criminosa, no fim de contas. Ali a preparar, mas estava-se já a preparar para fugir antes que a apanhassem, mas isto a propósito dos convívios, porque eles têm muito costume na América e na Inglaterra, e então ali na Inglaterra, que aquilo é, ainda é há 1900, mas por acaso eu gosto da série porque é fantástico. Nós falamos disso há duas semanas. Então, há um planinho e eu empregado a. A passar com a bandeja, com o champanhe, não sei o quê. Mas calma, isto é bom. Então, e a festa? Aí a festa continua. E depois a mulher dele. Olha, está ali a planinha. Lembrei-me logo das sinhastinhas, das tiazinhas lá de Cascais. Olha, está ali a planinha. Quer dizer, estavam ali numa cerimónia, mas aquilo já estava ali nos cochiços e nos maldizeres, portanto, não somos só nós portugueses. Nessas sociedades altas, em que há muitos conhecimentos, muitos convívios, muitas festas, hora do chá. E chegam cá fora, não se matam uns aos outros e não se traem uns aos outros aqui. É tudo povo de vista, é tudo fantasias. Claro. O que é apenas. Deixa-nos interromper. Só para dizer uma coisa. Para eu acabar o meu raciocínio, com respeito a uma coisa. Exigir dos outros mesmo e não só. Manter a minha integridade. Anímica. Eu não posso repreender a falta de sinceridade se eu sou o primeiro a tê-la. Não posso. Eu posso dizer, este mundo cheio de hipocrisia. Eu sou um dos hipócritas. Não posso. Temos partido nós. Aquilo que eu faço, eu guio muito por uma frase de por uns versos de um grupo que já não existe, que são os do Weasel, e eles dizem, há muitas pessoas que querem curar os maus da terra, mas esquecem-se que é na sua casa que começa a guerra. E a verdade é esta. Nós muitas vezes criticamos os outros e somos os primeiros a falhar. Mas primeiro é mais fácil criticar os outros. Mas é assim, por exemplo, a mim podem me acusar de muita coisa, menos de uma. De ser sincero. E a coisa que eu mais repreendo é a falta de sinceridade. Ou seja, não podem me acusar de não ser sincero. Eu sou sincero. E nesta semana tive um desentendimento com uma pessoa e foi o que eu disse. Eu sou uma pessoa de poucas simpatias, mas de muita sinceridade. É o partido novo. Porque é mesmo por aí, assim. Quem me aceita, aceita. Quem não me aceita, paciência. Tá, mesmo que a minha vida seja andar de uns para os outros, enquanto esses uns e outros sejam sinceros, e eu também possa ser sincero com eles, tudo bem. Nada, eu sou da opinião de que praticamente nada é eterno. Embora eu gostava que muita coisa fosse eterna, pelo menos enquanto eu cá estou, mas não te guies para essa visão utópica. Mas é. Não, é assim. Claro que é assim, se nós queremos uma vida mais social, se nós queremos uma vida mais rodeada, se nós queremos ter, digamos, se nós queremos estar um bocadinho mais como peixe na água. Vais correr a qualquer dia. É conveniente que sejamos, quanto mais inseridos estejamos no meio social, mais hipócritas temos de ser. E antes de estar assim na hipócrita, e antes de estar sozinho, mas sincero, prefere a segunda hipótese. E eu prefiro a segunda hipótese. Como... Há quem prefira a primeira, há quem tenta alternar entre as duas. Eu não, eu sou muito radical, eu prefiro estar mais sozinho, mas pronto, mas cá está, mas ter a minha postura, ser eu. Sim, Joaquim está aqui mortinho para falar. Tudo isso é muito bonito. Sim, coisas utópicas e lá lá. E eu aplaudo, dou o meu aplauso às vossas ideias, que também radical. São as minhas. Mas, os muitos anos que ando a percorrer esta terra, levou-me a condição. Eu prezo-me, e vocês os dois podem achar que não, mas podem. Penso que pensam. Eu sou uma pessoa honesta e digo o que tenho a dizer e quando devo dizer. Às pessoas que são amigas e que são do meu coração, ou que são conhecidas e que eu respeito e que essa coisa. Tenho o mínimo de consideração. Porque tenho a consideração. Ah, isso eu sou. não sou hipócrita. Oh, Florinho, olha que não é assim, olha que é sádio, assim, é sádio, coisa. Os outros que não valem a pena? Os que não valem a pena, e às vezes ponho-me a fazer o meu exame de consciência e lá digo para os meus motores: Deus, quando me apanhar lá em cima, vai-me dar uma carga de tareia pelo hipócrita que eu me tornei. Porque eu reconheço que muitas vezes, mas muitas vezes, para conseguir estar ali naquele meio onde tenho de ser hipócrita, sim, sim. Eu tenho de alinhar. Mas ali aquilo é só episodicamente. Nisso eu concordo. É só episodicamente. Pois, sério, pois. Porque eu vejo que aquelas pessoas são pessoas que não merecem, são pérolas lançadas a porcos, exato. Não merecem que eu tenha consideração por elas. Nisso, toca a mandar para ali umas... Mas, doutor, eu não estou a dizer, nem eu nem o Carlos, que tentamos melhorar toda a gente que está à nossa volta. Sim. Nós tentamos melhorar aqueles que estão mais próximos e aqueles que achamos que valem a pena. Eu estou a falar por mim e acho por ele é igual. É isso. As pessoas que não valem a pena nem sequer tentamos. Em vez de inserir no meio e estarmos em grupos e não sei o que, com hipocrisias, não, saímos, nem sequer estamos lá. Mas há situações, por exemplo, que estás ou no casamento, ou numa festa, ou isto, ou aquilo, e estás... Não fale. É o que eu faço. Até pronto. Mas eu sou masoquista e o... Não sei o que quer dizer. É o contrário de masoquista. Não sei. Masoquista é que gosta de fazer bem a si próprio. E o que gosta de fazer mal aos outros? Bem a si próprio ou mal? Não, masoquista é masoquista é o que gosta de fazer mal a si próprio. Ah. E o que gosta de fazer mal aos outros? É o sádico. Mas é que eu sou sádico também. E eu, quando vejo essas situações, entra o meu sadismo e a ironia e a hipocrisia, entra tudo junto e ataca. E as pessoas riem-se e tudo muito bem. E eu, no meu íntimo, eu estou a gostar com elas. Pronto. Estás a perceber? Mas estou a ser hipócrita, estou a ser sádico, estou a mas ser... Mas também está-se a divertir, não é? Estou-me a divertir. Mas isso, lançar pérolas a porcos. Isso que eu sei. Está a perceber? Mas isso não é hipocrisia, isso é inteligência. Olha, obrigadinho ao Carlos. Olha, sou inteligente. Mas isso está certo. Porque assim, porque essas pessoas, já que não servem para nada, mas servem para a gente se entreter um bocado. E divertir. Pronto. Então se eu vejo ali uma situação de gozar com o panorama... Então a postura não se envolve. Eu não tive um conhecimento. Não, mas é que eu envolvo para lançar uma acha para aquilo, outra acha para ali, ver depois eles... Lembro-me um episódio rápido. Casamento de uma prima minha, em outubro do ano passado. O pai dela, o meu tio, viu-me sentado a ler um jornal, a ver o meu avô, a uma revista, mas os dois calados, e ele Oh, Nuno, parece um balhota, tu nem vais para ali dançar, não sei o quê. O quê? Para o meio das hipocrisias e do exibicionismo. Então fui para ali para a beira do sofá com duas ou três canalhas à minha volta, o meu bom lado, a ler jornal. E estava bem. Pronto, é isso. Lá está, não tenho de me envolver só para... Mas quando uma pessoa, claro, mas... se está mesmo embrinhada e começa... Quando... Mas gosto mais da sua opinião, da sua postura. Vou tomar isso para saber se tiver. Aprende. Isto são as branquitas que estão a desaparecer. Mas isso eu também gosto. Evito um bocado, porque também não gosto muito de provocar. Ou seja, eu preferencialmente afasto. Não, não era provocações. Mas se não posso afastar... É um divertimento sem os outros a perceber. Mas se pelo menos não posso... Não, que às vezes eu posso me enganar e ver alguém mais inteligente do que eu penso. Exato, depois não. Depois aí é o caráter. E eu, graças a Deus... Que eu sou teu. Não me descubras a careca. Eu achei piada o caso a assim dizer, quando for lá para cima, Deus vai dizer que eu fui um hipócrita, não sei o quê. Você é teu, está a dizer que Deus vai. Lá está. Uma ironia hipócrita. É, uma ironia, tá. Ironia hipócrita. Pois, eu, falar? Nestes meus anos todos, e vou falar aqui no caso específico de trabalho, que depois englobou outras áreas, lidei com muita gente. E eu tinha os meus colegas e tinha os meus amigos dentro da profissão. Aqueles que eu via que mereciam realmente respeito, tanto a nível profissional como pessoas, aí ia ser tudo bem. Agora, quando vinham aqueles chicos espertos, que eram os mais eu não sei quê e tal, não sei quê, eu mais você baixo. Fazia-os acreditar. Eu mais baixo, mais baixo. Fazia-os acreditar que eles eram mesmo uns chicos espertos. Ia dizer assim, mas olha que tu não és ser. E ele virava-se para mim, regra geral, e eu fui sempre um fortalado, esportilhaço, todo um homem cheio de músculos. Assim, às tantas levar uma tareia. Epá, realmente tens razão, tu és a coisa, não sei o quê. Epá, estava a tirar a fogueira. O que é que eu ia fazer? Falamos aqui sobre a existência de Deus, e, aliás, mas sobre quando falar para cima, não sei quanto, e graças a Deus que sou ateu, não sei quanto. E eu vou pegar aqui em dois temas. Que no fundo são três, porque o tema dividiu-se. O tema dividiu-se em três partes, ou seja, a religião foi duas emissões. Sim. E a vida para além da morte em uma. Portanto, três edições, dois temas. Uma das coisas que mais me surpreendeu desde que começamos a conversa das aleatórias foi a minha mudança com respeito à existência de Deus. Que é uma mudança não total, mas parcial, pelo menos para já, sobre a existência de Deus e sobre a vida para além da morte. Primeiro, na altura, não sei se que é que já falei, que a vida para além da morte é um bocado... Eu acredito que haja vida... Não acredito na reencarnação, mas acredito que há vida para além da morte. Falamos sobre isso, em janeiro. Ou seja... Há um impacto e há quem passe com as suas energias, há quem passe para além da morte, para além da vida. Portanto, ou seja, a morte chega, eu não acredito que haja vida eterna, nem reencarnações, nada do género, mas acredito que há pessoas que têm uma mente tão ativa, umas ondas cerebrais tão ativas, e de repente a minha ideia de Deus começa a ir um bocado por aí. Eu sempre acreditei em anjos, tive os meus. Quando pensei que não os tinha, voltei a tê-los. Então, sempre acreditaste em ti próprio? Como é que não vias acreditar em anjos? Pronto, obrigadinho. Não, claro, não é mais cara. Tendo em conta o que vemos aí à volta, olhando para a personalidade dele, é um anjo. E eu ainda digo mais. Aqui, sentados a esta mesa, não me engano, é que estão três anjos. Anjinhos! Não... Oh, sim, claro. Ah, bem, está. Papudos! Com esta barriga. Pois, eu não, eu não tenho. Eu tenho 150 quilos. Sim. Mas pronto, eu sou o Carlos a perder de vista. Olha para mim. Olha, desculpa, onde é que tu acabas? Mas pronto. Não, mas agora a sério. Quando eu pensei que tinha perdido o meu anjo protetor, ele voltou a aparecer. E não estou a falar em pessoas que estão aqui, nada a ver com isso. Não estou aqui fisicamente. Foi uma surpresa, porque de repente chegaram os dois ao mesmo tempo. E digamos que para mim, ou seja, há uma nova ideia de Deus com respeito à sua existência. Eu nunca acreditei que Deus era perfeito. Nunca acreditei. Mas deixei de acreditar que Deus é o mesmo de sempre. Deixei de acreditar que... Isso deixei, pronto. Deixei de acreditar que Deus é uma figura omnipresente e imortal. Mas a minha ideia de... Ou seja, a minha ideia de que Deus não existe praticamente caiu por terra. Foi uma das mudanças mais inesperadas que eu tive desde que começamos as conversas aleatórias. Foi essa. De que de alguma forma... Já estás a puxar outro assunto, para hoje. Já. Acaba. Já que de alguma forma, a minha ideia... Eu digo qual é que a minha ideia de Deus, neste momento, não seja uma ideia muito firme, mas digamos que dessas pessoas... Digamos que isto é quase como se houvesse uma espécie de reino, digamos assim. Não é de reino, mas pronto. De um... Digamos... Pessoas que nos protegem e que dentro dessas já há também uma hierarquia. E digamos que Deus são as energias mais fortes das pessoas. Sei lá, hoje pode morrer uma pessoa e essa pessoa ter energias tão fortes que sejam capazes de perdurar por bastante tempo. E, portanto, ser... Digamos que Deus é toda aquela força que nos protege, dividida por várias pessoas. Ou seja, são das energias... Digamos que Deus é um conjunto das energias mais fortes. Não é um conjunto uno. Mas, digamos, sei lá... Todas as pessoas... que de 0 a 100 tem uma força anímica pós-morte acima dos 95%, poderão ser uma espécie de Deus numa certa área ou para um certo grupo de pessoas, enfim, pessoas que sejam sensitivas naquelas ondas cerebrais. Porque eu entendo isso, que nós nos damos muito bem com pessoas dependendo das suas ondas cerebrais. Ou seja, digamos que isto é quase como um rádio e nós sintonizamos entre o 95.5 e o 105.5. E dentro dessa gama de frequências, todas aquelas pessoas que nós apanhamos dentro dessa gama de frequências, quanto mais próximas elas estão do centro, mais nós nos damos bem com elas. Ou do centro, ou de uma frequência que nós captemos especialmente bem. Sei lá, aqui no Porto sou capaz de apanhar, aliás, aqui em Gaia sou capaz de apanhar 98.9, mas se estiver no Porto eu vou apanhá-la melhor. Pronto. E há um emissor aqui no Porto, aliás, aqui em Gaia, 95.5, que eu apanho melhor do que esse 98.9. Ou seja, digamos que as coisas funcionam um bocadinho assim com as energias mentais. E todas aquelas pessoas que estejam naquela frequência, há alguém pós-morte que também está na mesma frequência, que tem uma energia tão forte, consegue ter, primeiro, um poder de ação muito maior sobre os outros, não é? Sei lá, eu gosto muito da pessoa X, eu quero muito que qualquer coisa aconteça na minha vida, não sei o quê. E consigo uma aliança tão grande com aquela pessoa que é de bem ou que é de mal, não é? Mas quando a gente quer alguma coisa, é para ser uma coisa de bom, que digamos que essa pessoa, daí que há bons e maus espíritos, não é? E eu creio que foi muito por aí que as coisas surgiram. Ou seja, é essa a ideia que eu tenho de Deus. Costuma-se dizer que Deus é o nosso melhor amigo. Eu nisso não acredito. Acredito que pode acontecer ou que pode não acontecer, mas não acredito que isso seja uma obrigatoriedade. Mas sei lá, eu de repente vim-me a acreditar novamente nisso. Acho que foi a mudança mais extraordinária que me aconteceu, não só no último ano, mas nos últimos anos, em que eu era totalmente descrente com respeito à existência de Deus. E ainda que ela não surja da forma mais tradicional, começo a acreditar que realmente pode existir uma espécie de Deus, digamos assim. Fala. Posso falar? Força. Ora bem, tu levantaste aí umas questões que me puseram aqui a cabeça. A matutar. Num turbilhão. Primeiro, entre as várias coisas que a Igreja tem e não só, há uma frase que eu, há uns tempos para cá, e como regra geral, lá está a porcaria da televisão a dar no cabo da cabeça, quando é o enterramento de um cadáver, vem o padre, e porque tu és pó e em pó te tornarás. E não. Primeira premissa, a vida para mim é isso. Nós morremos, e o que é que nós somos? Nós somos um conjunto de elementos químicos e de elementos químicos que se juntaram de uma tal ordem miraculosa, ou reações químicas daqui, reações químicas daquilá, e acabaram por aparecer as variadas espécies, tanto vegetais como animais. Ora, e esses químicos? O que é a nossa alimentação? A nossa alimentação tem o leite porque tem cálcio, a cenoura porque tem vitamina B, o arroz porque tem os amidos não sei quê. O que é que nós estamos a meter transformados em alimentos? São químicos. Ora, analisando, para mim, e eu posso estar aqui a dar uma de burrice enorme, mas é a minha ideia e eu a exponho, lá está, não tenho medo de expor. Nós somos uma química e uma física que andamos aqui. Morremos. Estas químicas que andam aqui começam-se a desfazer e a espalhar na Terra. E ao anos mais tarde, essas terras começam a criar outras coisas e esses químicos que fizeram parte do meu organismo tornam-me a vir cá para fora. É o renascimento, é isso. É as químicas, os produtos químicos que eram, faziam, que constituíam o meu organismo, misturada depois com outras e não sei o quê, acabou por ir parar outro sítio qualquer. Primeira premissa. Agora, as almas, os espíritos. Nisso eu concordo. As pessoas que estão à nossa roda, conforme a sua aura, o seu carisma, a sua alma, digamos assim, há umas que têm mais poder para isto, outras para aquilo. E ao entrarem em comunicação umas com as outras, é possível, nós é que ainda não chegámos lá para compreendermos bem isso, mas há, eu acredito, que há telepatia. Há pessoas que se escondem longe umas das outras, mas estão de tal maneira concentradas umas nas outras, e naquele momento conseguem comunicar. E eu posso dizer assim, isso é uma coincidência, não sei o quê. Eu tinha coisas com a minha mulher, isso foi nos princípios de casado, porque agora só não andamos a porra e a massa para colocar. Eu tinha coisas com a minha mulher, mas só no princípio nos temos casado. Não. Porque agora? Agora é cada um para o seu lado. Pois claro. Desculpem os ouvintes, isto é só uma mentirazinha só para enganar estes dois aqui ao lado. Não é para vocês. Ora bem, o que é que acontecia? A minha mulher ia fazer uma compra qualquer, fui lá para ela, ou diabo quatro vezes. Epá, Quim, sabes quanto é que eu paguei por isto? E uma coisa era certa, eu não podia pensar, estar a imaginar qual seria o preço daquilo. Eu lançava o número cá para fora. Como é que soubeste isto? Mas isto aconteceu dezenas e dezenas. Olha, e como é que sabia? Aquilo batia-me certo e batia certo. E, por exemplo, olha, sabes como é que está o arroz agora? Eu sei lá como é que está o arroz. Nesse tempo ainda não ia eu às compras. Sei lá. E lançava o número. Mas isto a vários níveis. Outra espécie. A minha casa lá na Amadora era uma casa muito grande. E eu era rico nesse tempo. E, conclusão, a minha mulher estava na cozinha, que era numa ponta da casa, e eu estava no meu ateliê, que era quase na outra ponta. E ela imaginava uma coisa qualquer de mim, precisava uma coisa de mim, e eu vinha para lhe falar, chamaste? Ela não tinha falado nem nada. Ao caso de Nuno, isto falando honestamente, isso pôs-me a pensar, muitas vezes, que essa hipótese pode ser possível. Porque isso, se acontecesse uma vez... Isto foi uma coincidência. Então, agora, são várias. Está a lembrar todas, mas foram todas várias coincidências. E eu cheguei a certa altura, e no que lhe disse isso era este, se alguém lhe comunicar, quem pode dizer isso? Eu andei muito tempo com medo de certos pensamentos que eu tinha. Que iam competir. Que, não, que... Que ela descobrisse. Que ela descobrisse. Epá, se eu pensar naquilo, portanto, era sempre, nunca pensava assim, pensamentos negros, era sempre pensamentos positivos para ela não ficar triste. Mas há coisas que são, olha, na outra quarta-feira, não olhava para o relógio há mais meia hora, ou seja, não sei, a última vez tinha olhado para o relógio, e quando acabei de tomar banho, foi a única vez que eu tomei banho até agora este ano, mas quando acabei... Eu ainda não tomei. Ah, não, pronto. A ver se toma, se toma amanhã. Para o aniversário. Nem por alguém falar com isso. E depois de tomar banho, não me pergunto, foi a primeira vez que aconteceu aquilo, que eu me lembro. Surgiu-me à frente números, então, a única coisa que estava em frente era o espelho e uma toalha. Surgiram-me à frente números que era 2047. Não estavam lá, mas na minha mente, tal, assim como quando saíram uma fotografia e ficou flash, em vez de ser o flash, tinha aparecido na parede, 2047. E eu fiquei esquisito, mas na hora que eu dei um toque no telemóvel, eram 2047. Uma coisa esquisita, mas não achava coincidência. Eu fico assim, nessa fase, é que foram tantas, que eu mas, ainda hoje, eu ponho-me a balançar e estou com tu dizes. Seria uma coincidência. Eu não acredito nisso, vou explicar porquê. Ainda não comentei. Há uma coisa que não pode ser coincidência. No dia 8 de agosto de 2005, é a primeira vez que eu vou falar nisto, assim tão abertamente. No dia 8 de agosto de 2005, recebi uma notícia de que uma jovem de 14 anos, com o seu namorado, tinham sido acidentalmente apoliados. Ou seja, eles estavam a brincar na estação do comboio. Aliás, na estação do comboio. No meio da, não é bem no meio da linha, mas pronto, por onde passa o comboio, mas não era junto da estação. O que acontece? Naquela do impulso, tu empurras, mas não sei o que mais, aproximaram-se demasiado da linha. Passam um alvo, com os espelhos abertos, e é com um dos espelhos que bate aos dois. Ele teve morte imediata, e ela, não, ela fica 15 dias em coma. E a única coisa que eu fiquei a saber é que, naquele dia em que me disseram isso, fiquei a saber que a rapariga tinha uma página numa comunidade onde eu tinha, também. Só isso. Página na internet, para explicar aos ouvintes. Exatamente. E só isso foi o suficiente para eu entrar num estado de pânico tal que eu praticamente não conseguia comer, praticamente não conseguia dormir e só consegui descansar como devia ser no dia em que eu fui visitar. Mas eu nunca tinha falado com ela. Nem sequer, só fizemos um comentário, mas nem sequer me recordava disso. Encontrei depois por coincidência. E a verdade, quer dizer, aquilo foi uma coisa, sei lá, ou seja, eu nunca tinha falado mas com isso ela. Não são espíritos, Shaolin, isso é a tua mente. A tua não. Mente e levar para coisas. Peraí, eu lembro-te um dia em que passou uma moça por ti e não ligaste-me a perguntar se estava tudo bem comigo. Mas deixa-me acabar. Eu só, porque, nós estamos a, tu falaste, pegaste num assunto que foi uma coisa momentânea. Estou a falar de uma coisa que dura até ainda hoje. Ou seja, praticamente passados 8 anos, ou fez no dia 29, 8 anos, para ser mais preciso. Fez nesta quinta-feira. E eu, basicamente, o que é que eu posso dizer? Primeiro foi a perda que mais me custou até hoje. E eu não a conhecia. Foi a perda que mais me custou. Eu lembro-me, eu estava num estado tal, e disso também te leves a lembrar, porque eu falei contigo. Eu estava num estado tal que parecia que me tinha morrido um familiar. Mas é que eu chorei, eu nem sei como é que eu estava. Eu estava num estado de desespero tal. Mas eu nunca conheci, eu nunca ouvi a voz dela. No entanto, eu sei qual é que é. Eu sei como é que é a voz dela. Porque poucos dias depois dela, portanto, dela falecer, nós falamos. E muito tempo depois, falamos. Eu fiquei uns tempos depois sem saber dela. Muitos anos. 3 anos, essencialmente. E há uns tempos voltei a ter notícias dela. E não é preciso ter saudades, que saudades já os entendo de tempo. Aconteceu. Ao mesmo tempo, curiosamente, que veio uma outra pessoa, essa eu conheci pessoalmente. É natural que a morte me tivesse gostado. Pronto. E depois outra coisa que me acontecia. Que as pessoas podem alegar que é, e eu também alegava até certa altura, que era uma questão, pronto, quando eu perdi a minha consciência. Mas há uma coisa que me acontecia, enfim, a minha mãe, que me acompanha muito, ainda hoje fala muito nisso, que é, quando eu entrava em crise de ansiedade, tinha as batidas, a máquina às vezes até dava erro, porque era, enfim, sei lá, era difícil medir, porque eram muitas batidas por minuto. Eu perdi, já tinha perdido a consciência, ou seja, a minha respiração estava, ou seja, eu continuava a respirar de forma muito acelerada, os batimentos cardíacos a um nível assustador, portanto, depois tive uma paragem em 2005, mas havia uma altura em que eu falava, na altura ainda isto antes dessa perda, falava com outra pessoa que também se voltou a aproximar-se de mim, espiritualmente, neste ano. E essa pessoa, eu, tanto sem consciência alguma, os meus sinais voltavam todos ao normal, eu voltava a meter a minha respiração normal, eu falava com essa pessoa, perguntava como é que estava a filha dessa pessoa e acertava em cheio em todas as coisas, porque as pessoas que estavam comigo ouviam, pensavam que eu estava a falar com elas e ouviam. E ouviam-me até ao ponto em que eu, pronto, depois separava-me dessas pessoas e voltava, ou seja, ao estado normal, que naquela altura era tudo menos normal, ou seja, pulsações a quase 200. Não me lembrava de nada. E só me lembrava desses momentos. Quer dizer, E depois vai essa perda. Não é apenas uma questão sensitiva, porque eu já lidei com coisas. Já lidei com perdas. Sei lá, pouco depois vim a saber, com uma pessoa que morreu na praia. Eu já tive até a situação, por exemplo, de um colega. Pronto, não era colega de escola, mas não era colega de turma, mas era colega de ano. Havia aqui há uns tempos o bacalhoeiro. Depois aquilo deixou de ser utilizado, então os miúdos iam para ali brincar. Há um miúdo que vai para ali brincar, o teto apanha uma parte do teto que estava mais frágil, o teto vai abaixo, o rapaz cai e morre. Ele não morre logo na altura, morre ali uma hora depois, mas morre. Isso foi uma notícia na escola, que se falou imenso, foi uma perda brutal, porque eram os miúdos todos que gostavam muito dele, não sei quantos, não sei o quê. E eu não senti nada. Senti pena, pronto. Que situação, não é? Mas não senti nada. Quando morreu o Dino Meira, a coisa que não me esqueço é da minha reação quando morreu o Dino Meira. Eu só tinha 8 anos. Ou seja, não é apenas uma questão sensitiva. É uma questão que eu acredito que seja relacionada quase com as energias. Porque eu ainda hoje, eu nunca mais consegui esquecer. Eu de primeiro até posso achar que foi uma questão afetiva, no sentido de... Mas sei lá, eu fui assistir a muitos concertos do Marco Paulo e tudo mais. E eu acho que quando chegar a notícia da morte dele, pronto, é pena e tal. E, no entanto, passou, quer dizer, não... Pronto, e eu vou ter muito mais que me lembrar de Marco Paulo do que eu tive de primeiro, por exemplo. Sei lá. As coisas. Mas o que eu acho mais extraordinário é essa questão dessa pessoa de 2005, que eu realmente não sei, não tenho palavras para descrever, porque realmente a rapariga, pronto, não nem sequer a conhecia, e era como se tivesse perdido um familiar. Eu tenho duas coisas. Uma perda que ainda hoje já consegui aceitar, porque ela está mais perto, está mais perto outra vez. Porque, curiosamente, eu só vou dizer uma coisa e é para acabar, que já estamos a ultrapassar muito mais que temos. Que é as ondas eletromagnéticas, porque a Terra é um centro de ondas eletromagnéticas. E isso pode ter influência e deve ter influência na nossa mente. Já está, é só isso. É só isso. Eu tenho duas coisas. Eu comentar sobre uma coisa que o Carlos disse. Já foi para há 25 minutos, mas comentou. Primeiro, acho mal o que o Joaquim fez, uma coisa que nunca se fez aqui. Já que estamos, ao bocado falámos sobre críticas, ser direito e tal. Estava a falar sobre Deus, a maneira como, a perspectiva que mudou. E o Joaquim veio falar sobre reações químicas. Ou seja, mudar de assunto. Uma coisa, misturar vários assuntos na mesma conversa, na mesma emissão. Uma coisa que nunca tinha acontecido. Achei mal. O segundo comentário a fazer é que, entre os três... se a pessoa, o pensamento, a perspectiva, a opinião sobre a religião e Deus pode não ter mudado muito, mas se a pessoa que mudou mais a sua postura, a sua modo de estar no dia a dia em relação às pessoas e as suas rotinas, fui eu. Ao longo, desde que começou a conversa de aleatório, não teve a ver com o início do programa, mas já que estamos a falar sobre um ano e já que falamos sobre Deus, eu não mudei a minha opinião. Continuo com a minha conversa. Quem é que era vivo há 2000 anos para dizer se tudo aquilo aconteceu, se não aconteceu, se houve milagres, se não houve? Não, eu nem sei. A respeito, deixa-me acabar, como é que é? Deixa-te falar aqui agora, mas como é que é? Há uma vez me interrompeste neste programa. Para aí que eu puxei uma coisa. Eu continuo a achar que respeito quem acredita, respeito ainda mais quem não acredita, porque ninguém me dá razões para mostrar que realmente aconteceu. Como também ninguém tem a certeza que não aconteceu. Isso aí é... estou no meio. É muito relativo e... Olha, vou-te interromper, mas quem? É como eu digo. É a ideia de que eu não acredito na ideia tradicional de Deus. Nessa continuo a não acreditar. Que eu tenho vindo a reparar, não desde o dia 1 de setembro. Eu continuo a achar que alguém faz anos neste dia e não me lembro quem é. Também parece que sim. É o meu pai. O meu pai faz 30 anos que deixou a tropa. Amanhã. Hoje. E aí queria parecer que havia qualquer coisa. Era isso. É esse aniversário. Os 30 anos dele. Não desde o dia 1 de setembro, mas desde o final de outubro, houve uma coisa que foi mudando em mim, porque também passei a ter uma referência. E por acaso, a referência começou no dia 9. Foi logo na semana assim. No dia da segunda emissão deste programa. Comecei a ter uma referência que mostrou o seguinte. Deus pode não nos mudar, sobretudo quem não é crente e quem não acredita que tudo aquilo existiu e amém e sabe as orações todas. Mas Deus pode criar uma coisa que eu já que tem criado à minha volta, que é criar boas influências, criar uma referência cá na Terra, que eu costumo dizer a tal pessoa que eu estou a falar, é como se fosse o meu Deus cá na Terra. Porquê? Porque dá as indicações, que para mim são as mais corretas, de como agir no dia-a-dia. Não nos ensina a saber as orações todas, a saber quando é que vai ser o domingo de Pentecostes e a saber não sei o quê. Mas como agir com os outros? Ensinar a tolerar, a saber compreender, a saber ocupar o outro lado. Isso a religião pode nos dar, que é ter essas tais referências cá, que essas referências têm, nós não, mas as nossas referências têm por base a religião e aproveitam o melhor que há para nos ensinar. E é isso que nos está a acontecer. E eu abandonei há muito tempo essas leis. Mas talvez... E o Joaquim, que já esteve lá no sítio onde estou a falar, percebeu, nos dias em que esteve lá, percebeu talvez, o ambiente. E se tivesse influído a minha maneira de ser. Porque lá está, eu como ateu, que nem vou à missa, nem vou a essas coisas. No entanto, respeito quem... Mas uma coisa é certa. Eu sem ir à igreja, sem fazer as minhas orações, no meu dia-a-dia, procuro praticar aquilo que aprendi quando andava lá metido. Lá está. Aprendi os ensinamentos. Sim. Os ensinamentos, vi que as realmente coisas para o dia-a-dia, aquilo... É que era certo. Mas depois comecei a crescer e chegava à porta da igreja. E às vezes nem à porta da igreja, ainda lá estava dentro da igreja. Já estavam aquelas pessoas a bater com a mão no peito. E a contrariar completamente. Sim. O que o padre tinha estado a dizer. Foi isso que me obrigou. Não é... E depois outras coisas, se chegar a levar-me a que não acreditasse. Num Deus como figura. Mas agora, aqueles ensinamentos que... Encontra-se um bom ambiente quando há pessoas que levam esses ensinamentos mesmo para a parte pura, para a parte do bem-estar geral. Lá está o melhorar as pessoas só à nossa volta, que não é assim tão utópico. Não é utópico, mas quase, mas consegue-se. Quando é assim, eu acho que vale a pena seguir. Não seguimos a religião, mas aprendemos com quem segue, quem tem por base a religião para dar esses ensinamentos. Foi isso que aconteceu comigo. Para comentar para isso, faz a mão. Eu, por exemplo, eu não vou à coisa, mas convivo com muitas pessoas. E com essas pessoas, eu sei, senhor. Não me conheceu mais um. Respeito e compreendo. E somos amicíssimos e dou-lhes o amém. Até chegar àquele dia que me provem por isto mais bem, que a não só armar-se em cucos só para aparecerem na televisão. Isto é uma forma de expressão. Até porque os cucos não costumam aparecer na televisão. O quê? Até porque os cucos não costumam aparecer na televisão. Não é desses. Então não apareceram. Quase. Voando sobre o ninho de cucos. Ah, tá bem. A verdade é que vamos embora. Sim, senhor. Iniciamos com uma música. Vou falar sobre música quando o Carlos devia ter falado no início. A Madalena Iglesias, onde estás, felicidade? Foi o que abriu este programa. Primeiro, porque na semana passada não nos esqueceu. Não. Primeiro, porque é o que traduz o estado de espírito do Joaquim. Sempre bem fazer este programa, não é? Diga que sim. Faz conta que já combinámos isto. Eu não combinámos. Eu volto outra vez à mesma. Quando estou com verdadeiros amigos, é a verdade pura que eu procuro que me saia da boca. As minhas expressões que eu dei quando me falaram nisso foram naturais, foram puras. É o melhor bocadinho que eu tenho do dia. Da semana. Ou da semana, do mesmo. Só estou a dizer o que disse ao Carlos. Mas o motivo original é que o Carlos esqueceu-se de colocar esta música no final da programa. Vou pegar a tarefa outra vez. O Carlos esqueceu-se de colocar esta música. O Joaquim esqueceu-se de colocar esta música na semana passada. Há que dizer a verdade. Eu é que me esqueci. O Joaquim esqueceu-se de colocar esta música na montagem do programa, na edição. Neste programa da semana passada, na emissão da semana passada, era para fechar o programa, não fechou, abriu hoje e eu tenho a sugestão para fechar e tem lógica. O Carlos tem? Não sei qual é o nome da música, por isso não vou escolher. Diz lá, qual é? Já na semana passada aconteceu isso. Pois foi, não faço trabalho de casa, há quem faça o trabalho de casa, nós dois. E eu, principalmente, eu que venho aqui com tudo sabidinho, está ali tudo escritinho, estou aqui a ler, que é para não me enganar. Já que estamos aqui a focar a felicidade do Joaquim e o único programa. Ah, outra coisa que eu ia dizer no fim. O Carlos, na primeira missão, e estou a dizer logo nos primeiros segundos da primeira missão deste programa, disse: hoje estamos aqui os três e espero que aconteça com frequência. A verdade é que passaram 46 emissões e foram sempre com o trio de três formado por um terceiro. Nós vamos fechar com uma música que diz ao Joaquim, a mim também diz, mas já que estamos a falar dele, que foi a primeira música que passou neste programa e foi a primeira música que passou numa montagem de aniversário que recebeu há 2 anos. Eu continuo a achar que há faz anos alguém deu de ter. É o teu pai. É isso. É não, anos mesmo, aniversário de nascimento. Ai, de nascimento? Não sei. Em 37. Não, em 2003, é o ano que estamos. Faz 37 anos, é isso. É. Faz 37. No aniversário, numa montagem, numa prenda de aniversário que recebeu há uns tempos, foi esta música que abriu. Estamos a falar de 1937, se não me engano. Exato, 37. Então eu não disse que era 37. Vocês... Não é 37. Foi não, depois, 43. 43. Consuelo Velasquez. Toca o piano Bésame Mucho, que é outra coisa que eu também estou sempre a dizer depois de acabarmos a emissão, é o que eu peço aqui aos outros dois antagonistas deste programa. Mas isso é só em off, isto nem era para ser. Ainda bem que não ligámos hoje a câmara para ver, senão assustávamos. Sugiro isso porque lá está, é a música que abriu este programa e também diz aqui aos três, os dois prepararam para o terceiro. Faz o quê? O Bésame Mucho 2. Do programa. Programa 1 do aniversário 2. O Bésame Mucho ao piano. Portanto, só ouvimos, vamos ouvir o. São 2 minutos e pouco. Também com 1 hora e 25 minutos já chega. É para fazer a meia hora. É para chegar a 1 hora e meia, não vai chegar, mas vai estar perto. Pronto, para a semana cá estaremos já dentro do segundo aniversário do Conversas Aleatórias. Dia 7. Dia 8. 8 de setembro. 8 de setembro. Já me despedi. Então, muito boa tarde a todos. E te passem um aniversário muito feliz. Beijem-me muito. Que é o que se vai ver. Uma boa tarde. E até para a semana de hoje, a 7 dias. É 8. É isso. Está bem. Pronto, vai passar uma despedida assim original. Estranha, mas original. Mas seguem, coitadinho. Coitadinho, não sabe o que faz. Não, não vê o que faz. Perdoai-lhe que ele não sabe o que faz. Não vê o que faz. Não, perdoai-lhe que ele não sabe o que faz. Que ele não sabe o que faz. Perdoai-lhe, senhor, que não sabe o que faz. Vamos embora? Boa tarde. Boa noite.